Olá, o Deus das Escrituras não tem reconhecimento por parte das pessoas, que não se relacionam corretamente com Ele. Em outras palavras, os incrédulos. O Deus das Escrituras, entre tantos atributos, entre tantas maravilhosas excelências que fazem parte do seu caráter, fazem parte do seu ser, é o Deus que diz e faz. É o Deus que, dizendo, proclamando, anunciando por meio dos seus profetas, por meio dos homens que ele designou para revelarem, para trazerem a sua revelação, inspirados por ele, é o Deus que realiza essas coisas. Ele é o autor da palavra, ele é aquele que traz a consumação da sua palavra, e somente ele é assim, somente ele pode satisfazer todas essas características, todas essas qualidades com perfeição absoluta. O que ele diz é verdadeiro, o que ele diz é infalível e o que ele faz corresponde ao que ele diz. O que ele diz corresponde ao que ele faz. Ninguém pode se igualar a Deus nisto. E, entre tantas outras coisas que podemos falar sobre esse Deus, o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, é isso. Ele diz e faz. Israel, nós temos visto aqui no livro de Isaías, vivia entorpecido espiritualmente naquele tempo. Aliás, não só naquele tempo, mas especialmente naquele tempo, período crítico em que cativeiros se sucediam, primeiro o cativeiro assírio e mais tarde o cativeiro babilônico. Que no tempo que Isaías escreveu, não tinha acontecido ainda, mas Isaías antecipa tanto o cativeiro quanto o livramento desse cativeiro, ao mesmo tempo em que ele aponta para os livramentos futuros e o grande livramento que acontecerá um dia. O entorpecimento de Israel, no meio disso tudo, do povo de Israel, era basicamente pelas consequências do pecado, como temos visto. Portanto, eles viviam sem rumo, sem esperança, por causa desse entorpecimento. E daí as palavras desperta, acorda, aquele chacoalhão, dizendo: olha, desperta desse sono, desperta desse torpor em que vocês estão vivendo. E olhem para onde e para quem vocês têm que olhar. Muito bem, nós entramos no capítulo 52 de Isaías, estamos num trecho das passagens, numa porção das Escrituras, aqui numa porção do livro de Isaías, que vai nos levando rumo ao Messias. Ele já foi mencionado aqui várias vezes, agora tudo vai convergindo. Tudo vai se encaminhando na direção dele. É maravilhoso como Deus vai fazendo isso, vai mostrando para o povo em quem deveria estar a sua verdadeira esperança. Mas nós vamos ler aqui então Isaías 52, dos versículos 1 a 6. Desperte, desperte. Ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião, pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor: no início o meu povo desceu para morar no Egito, ultimamente a Síria os tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que os dominam zombam, diz o Senhor. E o dia inteiro o meu nome é constantemente blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia, eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. O Deus que diz e faz. E esse texto nos mostra bênçãos que demonstram que esse Deus é assim. A primeira delas é a glória concedida por Deus. O mundo, como nós sabemos, o homem, o ser humano, vive em busca de glória. Glória para si mesmo, evidente. Glória para receber louvores, para receber todo tipo de honra. Mas a glória que é concedida por Deus, ela é diferente. Veja, o texto fala aqui de Sião, Jerusalém, claro, se referindo aqui ao povo de Israel, humilhado, prostrado na poeira da humilhação. Aqui está falando de um cativeiro humilhante. O cativeiro humilha, o cativeiro traz essa vergonha, traz essa opressão sobre eles. Mas chegaria o momento de sacudir a poeira. Sacudir a poeira quando a pessoa se levanta, está lá no pó, está lá prostrada, se levanta e sacode aquela poeira. E agora desfrutará de uma outra posição, de uma outra situação. Porque de prostrado na poeira da humilhação é hora, chegaria o tempo de estar sentado no trono de exaltação. Chegaria o tempo de ocupar o lugar de importância entre as nações, o lugar reservado para o futuro, evidentemente, porque até hoje Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, pelos incrédulos. Jerusalém não é uma cidade reservada, não é uma cidade santa hoje, no sentido de que ali habita a santidade, que ali está a santidade e que ela resguarda essa santidade, está protegida, está resguardada, seus muros estão devidamente protegidos. A ideia aqui é que, de fato, isso virá a acontecer, de fato virá a acontecer, e também com o fim do cativeiro. É evidente que aqui os textos eles vão apontando para algo que estava próximo, que é o fim do cativeiro babilônico, as correntes seriam tiradas, a humilhação seria retirada, mas veja, é algo provisório, é algo não definitivo, é algo que não é completo. A santidade completa, a vedação à entrada de incrédulos, de impuros, de pessoas não alinhadas com essa santidade presente, nunca aconteceu. Aliás, a santidade não está né, com a sua presença, mas isso irá acontecer. A gente já viu vários textos aqui que vão nessa direção, que apontam para isso. Bom, a princípio o que a gente vê aqui é que para Israel era hora de despertar daquele entorpecimento e confiar na glória que Deus concederá um dia. Eles, para despertar, para se animarem, para começarem a sacudir a poeira, mesmo antes da libertação, mesmo antes, muito antes de que esses dias cheguem, é hora de sair da prostração espiritual. Porque uma coisa é você estar prostrado pelas circunstâncias, pelos problemas, pela opressão do inimigo, como era o caso deles ali. Mas uma outra coisa é você estar entorpecido e prostrado espiritualmente, sem esperança, sem rumo, e Deus está dizendo: vai chegar o dia, vai chegar o dia, esse dia chegará em que vocês tirarão, sacudirão essa poeira, tirarão essa roupa de vergonha, é o modo de expressar a questão ali, e vestir roupas luxuosas. A ideia aqui não é luxo, não é riqueza material. A ideia aqui é o símbolo da glória, o símbolo da importância que Jerusalém terá realmente um dia, mas ser algo que será dado por Deus. E eles precisavam e ainda precisam confiar nisso. Quanto à igreja, uma glória está prometida também. A gente vê isso de forma muito clara no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos algo muito mais bem traçado, muito mais bem explicado quanto a que tipo de glória é essa. Essa glória é a glória futura da nossa própria glorificação. O Novo Testamento ensina que quando a igreja for arrebatada daqui, os corpos serão transformados em corpos de glória. Paulo dizia: se meu corpo será revestido de glória celeste, e aqueles que já morreram e ressuscitarão e serão glorificados também. Então, esta glória está prometida, ela é assegurada a nós, e nisso está a esperança da igreja. Em nenhum momento a esperança da igreja aponta para uma glória terrena, embora voltemos aqui juntamente com Jesus para o seu reino, para ajudá-lo. Ajudar aqui não é porque ele precise de ajuda, mas porque ele vai nos dar, vai dar à igreja, vai dar aos salvos, aos remidos de todos os tempos e épocas, línguas, nações que creram nele, a reinar junto com ele. Isso é o que está prometido ali. Isso é glória, mas não é uma esperança no material. Ah, você vai ter uma casa com tantos cômodos e com tais e tais comodidades, né, riquezas. Não é isso que está prometido, é a participação nas riquezas de Cristo, que é muito mais importante, porque a glória final pertence a ele. Além disso, esse Deus é o Deus que resgata. Portanto, se tem uma glória concedida por Deus, existe um resgate efetuado por Deus. Israel foi escravizado sem pagamento, o texto diz. Vocês foram escravos que não foi pago nada por vocês. E ele se refere aqui, claramente no texto, é explicado que existiu um cativeiro egípcio, existiu um cativeiro assírio, e o texto dizia: agora vocês estão de novo na mesma situação, ou seja, o cativeiro babilônico repete essa situação. E por que não foi pago? Porque quando uma pessoa tinha um credor, ela tinha que entregar muitas vezes os seus escravos como pagamento. Deus está dizendo: eu não fui obrigado a entregar ninguém, eu não tenho credores, não tem ninguém para cobrar nada de mim. E já foi explicado fartamente que o motivo dos cativeiros era por conta dos pecados deles. Os pecados deles é que fizeram com que eles sofressem esses cativeiros, estavam ali nesse momento sofrendo por isso, e não porque Deus estava comprometido de alguma forma, devendo alguma coisa aí para alguém, de forma nenhuma. Essa ideia que Deus está trazendo aqui, mas Deus está trazendo isso muito mais para mostrar uma equação aqui. O que é uma equação? É onde você tem uma lei de correspondência. Se não foi pago para vendê-los como escravos, porque não foi uma venda, foram submetidos à escravidão, também não vai ser pago pelo resgate. E é aí que Deus realmente quer chegar. É o resgate que importa. Israel foi escravizado sem pagamento, mas foi liberto e será liberto sem pagamento. Eles nunca precisaram e nunca precisarão pagar pelo seu resgate. Quando eles saíram do Egito, foi pela mão poderosa de Deus. Quando a Síria foi derrotada, e se tornou, se esfacelou aquele império, e depois, mais tarde, os próprios babilônios foram derrotados, tudo isso foi pela graça de Deus. E, no caso dos babilônios, Ciro foi o agente ali, o Medo-Persa, que Deus usou para derrotar os babilônios e cuidar para que os israelitas, inclusive, chegassem em segurança, até foram agraciados ali com bens materiais para poderem suprir as suas necessidades e tudo mais. Tudo isso eles receberam gratuitamente de Deus. É o conceito de graça que eles precisavam entender, não é pelo seu poderio, não é pela sua estratégia militar, não é pelas suas armas, não é o seu domo de ferro hoje que vai defendê-los, que vai poder trazer segurança para eles. Não são os Estados Unidos que podem defendê-los, é a graça de Deus somente. E somente nele é que eles devem confiar. Era hora deles despertarem do entorpecimento e confiar apenas em Deus para salvá-los. Salvar do cativeiro imposto pelas nações, ou o aperto, a ameaça das nações, e principalmente salvar do cativeiro do pecado. Isso lá na frente, quando eles olharem para Jesus. E colocarem a sua confiança no seu resgatador, o verdadeiro resgatador de Israel, que é Cristo. Sim, aí eles estarão alinhados com a vontade de Deus. Eles precisavam despertar, eles precisam despertar do entorpecimento espiritual. A igreja é privilegiada porque a igreja ela é formada exclusivamente, a igreja corpo de Cristo, claro, formada exclusivamente por aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Resgatados, como Pedro explica, como Pedro diz na sua carta, sem moedas. Não foi uma transação comercial, foi pelo sangue de Cristo. Esse foi o preço. Esse foi o preço pago pelo nosso resgate. A igreja é muito privilegiada nesse sentido. E a igreja, evidentemente, hoje é constituída de gentios e judeus. Então, o judeu hoje, que é resgatado por Cristo, ele faz parte da igreja, como qualquer um de nós. E a realidade é a mesma: confiar, crer no resgate efetuado pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Bem, além da glória concedida por Deus e do resgate efetuado por Deus, o texto ele leva para um ponto em que justamente aparece a questão desse Deus que diz e faz. É o relacionamento estabelecido por Deus. Aqui a gente precisa explicar uma questão. Aqui fala do nome de Deus. O nome de Deus é o nome de Deus que precisa ser honrado, o nome de Deus que precisa ter a consideração do homem. Ora, o nome de Deus é aqui no caso, né, é a sua identidade, o seu ser. Quem é Deus? Qual é a sua identidade? Qual é o seu nome? O nome aqui é a identificação, no caso, né? Como a gente pode identificar esse Deus? E esse é o grande dilema, esse é o grande problema das pessoas, é entender quem Deus realmente é. E o texto diz aqui que o nome de Deus estava sendo blasfemado. O nome de Deus blasfemado. O que que acontece? Que a gente já viu aqui no livro de Isaías. Os opressores de Israel, com os israelitas ali nas suas mãos, com os israelitas sob o seu domínio, zombavam. O texto diz: olha, estão fazendo zombaria, estão zombando. E eles ofendiam a Deus. Eles simplesmente diziam que Deus era totalmente desprezível, que esse Deus era fraco, é um Deus incapaz de salvar. Que Deus é esse de vocês? Esse Deus que vocês cultuam, esse Deus que vocês adoram? Esse Deus não serve para nada. Olha a situação de vocês aqui. E riam e faziam todo tipo de chacota e maltratavam as pessoas, dizendo: ah, então, fala para o teu Deus, vim te salvar aqui dessa situação, por que você não invoca agora? Olha aí, Deus não está fazendo nada. Olha aí como ele não faz nada. Você orou aí, não aconteceu nada. Que Deus é esse? E esse é o grande fato que as pessoas, muitas pessoas, elas têm esse tipo de discurso. Quando os crentes passam por dificuldades e as pessoas dizem: olha, eu não acredito em Deus por causa disso. Olha aí, você procurando levar a vida, eu vejo, eles falam: olha, eu vejo pessoas que até se esforçam para viver essa, segundo eles, uma religião, e esse Deus não corresponde a isso. Ou ele é fraco, ou ele não existe. Ou ele está rindo da cara de vocês, e é o que os babilônios faziam, menosprezavam. Então eles eram blasfemadores, zombavam e ofendiam a Deus. Mas, às vezes, Isaías já mencionou isso, inclusive. Mas a Escritura diz que os israelitas também blasfemavam. Eles diziam que Deus os havia abandonado. Que Deus esquecera deles. Olha o texto de Ezequiel 36, versículos 21 a 32. Tive preocupação com meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga a nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. E aí ele vai dando ali várias promessas, o que iria acontecer daí em diante, mas a gente vê claramente que havia então essa vergonha para o nome de Deus, o povo que envergonha o Deus que é o seu Deus, o Deus que os resgata, o Deus que cuida deles, o Deus que deveria ser respeitado, honrado, é profanado, o texto diz aqui. Mas se o nome de Deus era blasfemado, o nome de Deus devia ser reconhecido e seria reconhecido e será reconhecido. Vamos entender o seria, será. Chegará um dia em que os israelitas reconhecerão que Deus é quem ele diz ser, que ele é esse Deus que diz e que faz. E o texto diz isso: quando vocês virem que a minha palavra se cumpre, quando vocês olharem para as obras que eu faço, quando vocês associarem o nome à pessoa e as palavras à pessoa, verem que eu sou o Deus fiel e poderoso que eu digo que sou, aí sim, nosso relacionamento, o relacionamento que eu estabeleci, ele estará reabilitado, ele estará no seu devido lugar. Houve reconhecimentos parciais? Sim, claro, muitos israelitas têm reconhecido as ações de Deus. Quando eles retornaram, por exemplo, do cativeiro lá na Babilônia, trataram de, pelo menos uma das levas, né? Tratou de fazer o templo, de dedicar o templo a Deus. Eles procuraram tomar algumas providências ali, procurando fazer a vontade de Deus. Mas isso foi oscilante. Isso não foi por parte de todos. Isso nem durou tanto tempo. Mas vai chegar o tempo em que eles reconhecerão Deus de fato, não Deus misturado, não Deus misturado com tradições, misturado com superstições, mas o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Eles vão reconhecer Deus por suas obras e pelo cumprimento da sua palavra. Era hora de Israel despertar do entorpecimento espiritual e confiar na palavra de Deus, reconhecer o seu Messias. Eles podiam reconhecer o seu Messias antecipadamente por muitas das suas características, saber que ele viria, e quando ele viesse, esse povo tinha como responsabilidade identificar esse Messias e saber que ele estava ali no meio deles. Inclusive, eles tiveram a ajuda de João Batista, que disse: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Mas quantos creram, não é mesmo? A igreja é o povo que reconhece o Deus verdadeiro, porque olha para o seu filho. Como Jesus disse: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E como Paulo disse, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus, é o Deus que encarnou, o Deus entre nós, o Emmanuel. E nós sabemos disso. A igreja é esse povo que conhece o Deus verdadeiro porque olha para o seu Filho Jesus Cristo. Muito bom, à luz desse texto, o texto que nos mostra o Deus que diz e faz, o Deus que concede glória, o Deus que efetua o resgate, o Deus que estabelece o relacionamento com os homens. Devemos nos dispor a suportar as humilhações neste mundo por causa de Cristo. Nesse mundo passamos por aflições, é certo. E se nos identificamos com Cristo, algum tipo de humilhação vamos passar. Sejam as mais leves, sejam as mais pesadas, algumas bem difíceis de suportar, mas temos que suportá-las e temos que nos dispor a isso, na certeza da glória que está reservada para nós. É nisso que o crente busca a sua motivação para viver cada dia, e não em esperanças vazias, em otimismo, positivismo, nada disso. mas na verdadeira esperança que procede das Escrituras, a glória prometida por Deus, a glória que não é deste mundo. Nós devemos viver em gratidão a Deus pelo preço que foi pago na cruz. Nós não tínhamos como pagar, nós não tínhamos méritos, nós não tínhamos condições. Ninguém poderia pagar por nós, nenhum ser humano, ninguém. Ninguém poderia efetuar o pagamento que Deus efetuou por meio do seu Filho, que morreu na cruz para nos resgatar, para nos tirar da escravidão do pecado, a escravidão da morte, a escravidão de Satanás. Devemos também, olhando para esse texto, buscar o aperfeiçoamento do nosso da nossa relação com Deus. Como nos relacionamos com Ele? Temos que crescer nisso a cada dia. De que jeito? Através da palavra, onde o conhecemos melhor, onde ele se revela a nós, mas também por meio da comunhão. A comunhão em que o buscamos ardentemente, fervorosamente, humildemente, incessantemente. Buscar sua comunhão significa ter como objetivo uma vida que o agrade, uma vida de santificação, uma vida de confissão de pecados, uma vida de amor aos irmãos e amor a Deus em primeiro lugar, evidentemente, mas esse amor irá se expressar num amor pelas pessoas. Que Deus nos ajude nestas coisas, que Deus, o Deus que diz e faz, nos conceda pela sua graça a capacitação para podermos viver assim e agradá-lo e assim desfrutarmos das bênçãos, ainda que em meio aos sofrimentos, em meio às questões difíceis deste mundo. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.